Saudações, amigos do Junta 7. Tamo de volta para mais um podcast para alegria dessa linda, maravilhosa e acadêmica nação brasileira. Aê! Aê! Pois é, eu sou o Lucas Cabreiro, tamo de volta pra mais um JuntaCast, depois de umas férias de fim de ano. Esse é o JuntaCast número 83, e eu tô aqui com ele, que deve ter aprontado muito nesse pouco, quase um mês que a gente ficou fora. Matheus Botura. Olha, o que eu menos fiz foi aprontar esses tempos, viu? Como é que foi tuas férias de JuntaCast, fim de ano? Ah, tranquilo, né, cara? Cidade pequena, não tem muito o que fazer, a galera viajou tudo, a gente fica aqui de boinha, vendo filme, parará. Fiquei em casa também. Eu assisti muitas séries boas, olha que bacana, né? Assisti uns filmes. Novidade, não. Mas enfim, estamos aqui com ele também, João Vitor Ribeiro. Como vai? Como é que foram suas férias de Junta 7, Junta Cast? Minhas férias de Junta Cast foram tranquilas, com bastante trabalho da universidade, com muitas coisas para fazer nessa correria de vida acadêmica, de universitário. Por um acaso, tem um pouco a ver com o que nós vamos falar. É isso aí, porque no nosso podcast de retorno a gente vai trazer as nossas experiências e debater um pouco sobre como que é o ensino universitário de hoje em dia no país, como que a gente encara o ensino, como que a gente encarou esse período que a gente passou na universidade e contar histórias, compartilhar experiências e tentar entender se existem pontos a serem condenados ou não no ensino universitário que a gente tem atualmente. Mas antes da gente começar esse debate, que eu espero que seja bem bacana, se você quer ver o Junta 7 crescer, participa da nossa campanha do Padrim, porque, saca só, a gente fez uma completa reformulação na nossa campanha do Padrim, na nossa campanha de financiamento coletivo do Junta 7. O método ainda continua o mesmo, você vai e colabora a partir de R$1 por mês, podendo cancelar quando quiser, tem a opção de cartão de crédito ou boleto bancário, você contribui com o valor que quiser e recebe em troca recompensas. A gente tem os clássicos, o grupo no Facebook e WhatsApp, entre os padrinhos e entre os colaboradores, e olha só que legal, dependendo do valor que você colaborar com a gente, você vai poder trazer um Fale Bem, Fale Mal aqui pro podcast. Imagina que da hora você participando do podcast, trazendo um Fale Bem, Fale Mal, uma recomendação ou desrecomendação sua aqui no nosso programa. Essa semana a gente agradece o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a eles. E se você quer ser um padrinho Jotinha e ajudar o Junta 7 a crescer, acesse padrinho.com.br/junta7 e é só lá contribuir, não é verdade, Matheus? Exatamente. E é sempre bom lembrar que, como não é todo mundo que pode dar uma ajudinha pra gente de forma financeira, tem uma outra maneira de ajudar a gente que também é de suma importância pra quem produz conteúdo na internet, que é curtir, é compartilhar, é mostrar pra um amigo o trabalho que a gente faz. Sabe, a gente tá com poucos dias de 2018, só que o blog ele já tá todo vapor, teve texto sobre música, texto sobre game, texto sobre filme. Então dá essa moralzinha pra gente. E acaba sendo uma contribuição muito grande. Pra gente começar, uma coisa que é legal falar é que tanto eu quanto o Matheus somos jornalistas formados já, e a gente tem o João, ele começou jornalismo e ele tá estudando design em Portugal. A primeira pergunta é a introdução, conhecer um pouco a história de cada um. Matheus, como que foi a sua chegada até a universidade que você tá estudando? Foi fácil você ingressar numa vida acadêmica, considerando o tipo de vida que você tem, o aporte financeiro que você tem? Foi relativamente fácil para você entrar na faculdade? O que você levou em consideração? Como é que foi esse processo? Como o Lucas falou, eu sou formado em jornalismo, e eu também sou formado em radialismo, que foi um curso que eu fiz depois da faculdade. Entrar na faculdade em si foi relativamente fácil, porque eu acabei fazendo uma faculdade particular, que não convém falar o nome agora. Então, é aquele negócio, entrar fácil, difícil você sair dela. No começo, meus pais pagavam a faculdade, só que daí a crise começou a apertar mais forte e eu consegui concluir meus estudos graças a um tio meu que se dispôs a pagar a faculdade. Aí, bom, a faculdade que eu acabei ingressando, assim como todos os outros, ela me abriu as portas, né? Me deu a oportunidade de iniciar uma carreira. Por mais que tenham coisas que não tenham me agradado ao longo dos tempos, foi um curso que me trouxe uma satisfação muito grande, sabe? Qualquer curso que você vai fazer é um perrengue do caramba pra você conseguir cumprir as suas metas em disciplinas e notas e tal. Só que esse trabalho, ele acaba sendo recompensado quando você vê produtos finais. Quando você vê que tudo que você fez valeu a pena. Então, não sei, cara. Eu não me arrependo de nada. Eu fiz com orgulho e levanto a bandeira. Você chegou a prestar pra outro curso, prestar pra outra instituição, tentar uma pública, falar um pouco disso daí. Foi meio que o processo de eliminação você ter escolhido estudar na universidade que você estudou? É, foi meio que me sobrou, mas a partir do momento que eu consegui aquilo, eu vesti a camisa. Porque assim, desde o segundo colegial eu coloquei na cabeça que eu queria ser jornalista, coisa que eu quero até hoje, mesmo não tendo trabalhado. Assim, aqui no estado de São Paulo, você tem só duas universidades públicas que oferecem jornalismo, que é o Unesp em Bauru e a USP em São Paulo. Eu acabei tentando e não conseguindo, porque o nível que eles pedem no vestibular é muito alto. O da Unesp, eu não passei por pouco para a segunda fase, eu fiquei por causa de uma questão na primeira fase. E na USP, eu confesso que eu não lembro. Mas eu cheguei a prestar para outros cursos, assim, tipo, faculdade que... Outras faculdades que têm nome, só que não tinham o curso que eu queria. Por exemplo, eu cheguei a prestar história na Unicamp, eu cheguei a fazer Unesp na geografia, que é aquele curso, aquele vestibular de inverno que eles falam, que é do meio do ano, que tem poucos cursos, e eu acabei passando em geografia na Unesp para Ourinhos, mas não fui fazer, primeiro, porque não é o curso que eu gostaria de fazer, e segundo, porque morar longe para fazer um negócio, e eu achei que não ia ser a melhor opção. Foi uma batalha, assim, grande, sabe? Depois do colegial, eu não consegui entrar direto na faculdade, fiz um ano de cursinho, só que como eu falei, eu não me arrependo dessa escolha, sabe? Eu poderia ter ingressado direto numa faculdade particular, só que eu tentei de novo, e valeu a pena, assim. Acabei não conseguindo a faculdade que eu queria, infelizmente não, mas eu conheci tanta gente incrível, tanto no cursinho quanto nos meus anos de faculdade, que provavelmente eu não conheceria se eu não tivesse passado por isso. Então, meio que o fim, ele justifica esse meio. Legal. No meu caso, a história é um pouco mais complexa e eu demorei até pra chegar na faculdade, justamente por conta de empecilhos, entre aspas. Tanto eu quanto o Matheus, a gente fez a mesma faculdade, o mesmo curso, só que em anos diferentes. Tanto é que quando eu entrei, na verdade, o período em que eu fiquei no curso de jornalismo, também na mesma universidade particular que o Matheus estava, foi um ano de muita mudança, porque teve troca de coordenação, teve troca de professor, teve troca da galera que trabalhava nos laboratórios de rádio e de televisão da universidade, de fotografia também. Então, teve diversas trocas por aí vai, mas eu quero falar disso mais pra frente. Eu também prestei jornalismo na Unesp de Bauru. Eu só fiz na Unesp de Bauru quando eu tava me formando no ensino médio. E eu fiquei em último lugar na lista de espera. Aí, tipo, eu já tava desanimado, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular logo que eu saí do ensino médio. Eu teria que arranjar um emprego, meus pais não poderiam bancar, porque se o Matheus, ao longo da faculdade, ele teve a crise econômica na família dele, eu já entrei na faculdade com a crise econômica a pelos vapores. Uma coisa que eu sempre tive na cabeça é que eu ia ter que bancar a minha faculdade, porque eu não consegui o ensino público, então eu ia ter que bancar. Mas também eu acho que faltou um pouco de eu tentar mais um ensino público, sabe? Fiz uma vez a prova da Unesp, não passei, não tentei de novo, não fiz cursinho, não fiz nada. Aí passou coisa de 6 meses desse ano sabático que eu tava tirando, eu resolvi fazer inscrição em ProUni. Tinha feito ensino médio naquela ZTEC do governo de São Paulo, fiz o ensino médio e o técnico em administração, que, desculpa, mas se tirar o ETEC e colocar a escola estadual é a mesma coisa. Não vá achando que é só porque ETEC tem alguma coisinha a mais. Mas enfim, eu tentei o ProUni, consegui, mas para uma bolsa de 50% numa faculdade de psicologia. E que era assim, a minha primeira opção era jornalismo e a minha segunda opção era psicologia. Eu consegui psicologia, na verdade, hoje já era pra eu estar formado em psicologia. Me formei em 2010 no ensino médio e no segundo semestre de 2011 eu consegui bolsa pra psicologia numa universidade particular de Bauru. Mas faltando um dia, na verdade no meu primeiro dia de aula, estava correndo atrás de van, porque a universidade que eu consegui a bolsa era muito distante de pegar o ônibus, enfim. Então eu precisava alugar a van pra poder ir e voltar embora pra casa. Tava no centro da cidade de Agudos, que por incrível que pareça tem um centro da cidade, correndo atrás de van, eu paguei 2 mensalidades da faculdade. A hora que eu cheguei em casa, minha mãe tá lá, ela falou: Lucas, a faculdade acabou de te ligar. Eles não formaram turma do curso de psicologia, então não vai ter como você começar hoje. Aí eles ofereceram a opção de eu pegar a minha matrícula e transferir pra outro curso. Eu lembro, na época, meu pai e minha mãe ficaram: ah, por que você não faz direito? Aproveita que você já tá matriculado, já tá pago 2 mensalidades, faz direito. Aí eu falei: ah, não, deixa quieto. Aí eles fizeram reembolso e tudo mais. E isso em 2011. No fim de 2011, eu comecei a trabalhar já com o objetivo de bancar uma faculdade particular, porque eu não tinha mais saco pra fazer o Unesp. Verdade seja dita, eu não tinha saco pra fazer o Unesp nenhum. Fazer vestibular super concorrido de universidade pública. Uma vez já tá bom. Eu tentei pra 2012, numa outra universidade particular de Bauru, só que aí no curso de jornalismo. E eu passei, só que também não formou turma. Rapaz, você tá com azar do... Puta que pariu. Exato. Eu tava achando que o negócio era comigo, sabe? E, nossa, eu fiquei tão pistola. E eu tinha feito também pra faculdade em questão que eu e o Matheus estudamos. Eu ia entrar em 2012, porque eu passei e tudo mais. Eu ia entrar em 2012 na faculdade que eu e o Matheus fizemos. Só que eu não tinha grana pra isso. Tinha começado a trabalhar, meu salário não rendia o suficiente pra bancar a mensalidade da faculdade. Porque o Matheus sabe, o João sabe, a mensalidade dos cursos lá é de 900 pau pra cima. Com desconto. E aí eu não consegui mais uma vez tentar a faculdade em 2012. Eu só fui conseguir em 2013 começar o curso universitário na faculdade que eu queria. No curso que eu queria. Não era a faculdade que eu queria. Talvez era um pouco, porque eu sempre gostei de lá. Eu achava o ambiente bacana. Mas foi também por questão de eliminação. Eu tô junto com o Matheus. Eu não arrependo. Lá tem problemas. Eu acho que não é perfeito. Como eu falei, o tempo que eu fiquei lá estudando foi um tempo de muita mudança na grade, na matriz curricular do curso, nos professores. Então a gente como aluno sente, sabe? Se você conversar com alguém da minha sala, eles vão falar que o maior problema que eles tiveram na faculdade foi com a professora nossa de revista, porque não dava liga a professora e os alunos. Ela era super inteligente, eu gosto pra caramba dela, mas ela com a relação com os alunos, pra conseguir passar o conteúdo, não funcionava, não fluía direito. Talvez um pouco por birra isso dos alunos, provavelmente. Mas isso é um problema do cacete, cara. Quando não bate o santo da turma com a professora, ou às vezes a professora tá dando aquela aula pra um curso que ela não é especialista, então meio que foda-se. Uma das principais críticas que eu tinha em relação à faculdade que a gente fez, a gente tinha muito curso, muita aula, misturada com outros cursos. Então, por exemplo, uma matéria que era comum pra comunicação, a gente tinha a mesma aula, com relações públicas e publicidade. Aí juntava aquela cambada e virava uma zona do cacete. Então, isso pesa contra um pouco. João, conte um pouco a sua história aí. Eu duvido que você vai ser tão azarado quanto eu. Bem, a minha história, ela começa por aí em 2013, se eu não me engano. Cara, já faz um tempo, né? 3 com 5, 8, nossa, já faz 5 anos. Acertou! Ah, miserável! Então, 2013 ou 2014, passei no vestibular para uma universidade pública, onde eu comecei a cursar design. Foi uma licenciatura que eu sempre pensei, principalmente por eu sempre gostar de desenhar. E quando você gosta de desenho, você acha que a sua saída de vida é design. O que depois, quando você entra na universidade, você vê que não é bem assim, porque design, uma das poucas coisas do design é o desenho. Um aspecto estético é bem mais importante que o desenho, inclusive. Fui cursando, fui vivendo ali na faculdade, né? E, mediante isso, com os problemas que tinha, às vezes eu decidi, enquanto isso, também começar jornalismo. Então eu comecei a levar num ano, eu levei a faculdade de design e de jornalismo. Algo que eu não aconselho para ninguém levar duas universidades, porque você não consegue se dedicar e um diploma, hoje em dia eu vejo que não é nada se você não souber o que você está fazendo ali, era mais ou menos o que está acontecendo. Aí beleza, chegou no fim de 2015, eu decidi, junto da minha família, etc, os planos de eu vir estudar para fora, no caso aqui em Portugal, né? Que é onde eu tô no momento. E para estudar aqui foi engraçado, porque eu tive problemas para estudar aqui. Não é tão simples, não é uma coisa... Não é tão glamouroso, digamos assim, nem nada. Pronto, é uma realidade normal como qualquer outra. Teve lá suas complicações, porque primeiro eu cheguei, supostamente eu poderia ingressar, por já ser uma pessoa que está na licenciatura, e por fim eu tive que prestar o exame nacional e eu tive menos de um mês e meio para estudar. Por sorte, uma coisa que eu gostei muito daqui, inclusive, é que o exame nacional é feito só com uma prova. Eu escolhi, no caso, desenho, e eu fui aprovado por conta da minha aptidão em desenho, e é por isso que eu estou na universidade, onde eu estou agora a cursar. Na verdade, eu entrei de férias hoje, data que a gente está gravando esse podcast. Eu entrei de férias do primeiro semestre do meu segundo ano. Já eu volto, são 3 anos e mais 2 anos da pós-graduação. Daí tem gente que faz, tem gente que não faz. Mas o engraçado de universidade é que foi uma coisa que eu cogitava mais por conta do meu pai e da minha avó, da minha mãe, dos meus familiares mesmo. Porque, em partes, para a área que eu queria seguir, eu achava que o design não precisava necessariamente de um curso universitário, e sim um curso mais técnico. A questão é que eu vejo que eu estava totalmente errado na altura. Errado barra certo, porque depende muito do seu posicionamento quanto designer. Se você é um designer, no caso, o modelador 3D, pode ter certeza que vale muito mais a pena gastar num curso de modelagem 3D, ou se você gosta de fazer animação, não vale a pena investir. Eu vejo que o curso de design, ele acaba por ser muito amplo. É mais uma questão de autoconhecimento, de conhecer quais são os designs. Então, é isso. Mas, em suma, essa minha história de como eu ingressei na universidade. Eu já saí do meu terceiro ano, prestei o vestibular e já ingressei. Foi assim, foi uma coisa bem direta. Esse exame nacional que você falou aí, é como se fosse um Enem? Como que é? O exame nacional é o único meio de, pelo menos que eu saiba, tá? Vocês portugueses souberem me corrijam. Mas o exame nacional é a prova que você precisa para a universidade. Desde a minha universidade como para qualquer outra. Por exemplo, o curso de design na minha universidade requeria ou a prova de desenho, ou a prova de geometria descritiva, ou a prova de história da arte. Aí você vai em qualquer escola que tenha perto de você, quando chega a altura do exame nacional, e fala que queria prestar a prova de desenho. E pronto, presta a prova de desenho, depois essa prova vai para avaliação, mediante sua média, que no caso aqui, a média aqui é de 0 a 20, se não me engano é 15... Não lembro agora a média. Mas pronto, você entra. A mesma coisa vale pra química, prova de física, prova de biologia e por assim vai. Então, se for ver, ele acaba sendo uma entrada bem mais facilitada em Portugal. Sim e não. Porque é pesado a rotina. Sim, do ponto de vista... Né? Exatamente. Exatamente. Sim, do ponto de vista que você consegue só se dedicar a uma única coisa. Portugal tem um sistema de quando você chega ao nosso primeiro colegial, você tem que escolher qual área que você vai seguir. Se você vai para humanidades, se você vai para exatas, se você vai para biológicas, e eu acho que tinha uma outra. Então, você passa os 3 anos só estudando aquilo que está focado dentro da sua área. Tem seus lados bons e tem seus lados maus. Por exemplo, se você decidir de última hora que você não quer ir para design, mas quer ir para física, você possivelmente não vai conseguir. Mesmo eu tendo um caso de uma amiga minha que fazia física e ela conseguiu ir para design por conta da prova de geometria descritiva. Então, depende muito disso. É mais ou menos assim que funciona. É fácil, entre aspas, que você consegue se dedicar. Você passa 3 anos, se você quiser, aspirando história da arte para chegar no 12º ano, como eles salvam aqui, prestar essa prova e seja o que Deus quiser. Ou senão também é difícil. Eu pensando do ponto de vista que por ser só um conteúdo, as pessoas ou é aquilo ou não é. Uhum. Olha, é que assim, que nem você falou, em casos que a pessoa vai mudar assim... de última hora. Por exemplo, citando o caso do Gustavo, que participa aqui com a gente no podcast, ele desistiu de fisioterapia e se formou em jornalismo comigo. Eu tenho uma amiga minha que prestou não sei quantos anos de cursinho para tentar medicina e acabou fazendo jornalismo. Só que assim, isso é uma crítica que eu tenho em relação ao ensino no Brasil, sabe? Eu acho que se você tivesse a oportunidade de pegar o negócio e focar, que nem é feito em Portugal, seria um negócio muito mais tranquilo, sabe? É lógico, você acaba perdendo algumas coisas, acaba, faz parte do negócio, mas eu acho tão mais certo, sabe? O modelo brasileiro, tanto de você ingressar na faculdade, quanto de você, esse caminho que você tem até chegar aí, eu acho que precisava passar por uma reforma, uma reformulação, sabe? Você colocar o seu futuro. Primeiro que eu já acho errado você ter 17 anos, 18, nessa faixa de idade, e você tem que decidir o que você quer, entre aspas, pro resto da sua vida, sabe? É uma neura muito grande que você gera na molecada. E sim, você colocar tudo isso em apenas uma prova é muita de uma sacanagem, sabe? Por exemplo, eu prestei o Nesp, USP e o Enem. E teve uma dessas provas, bicho, eu fui lá, eu só fui fazer. Eu falei pro meu pai, eu só tô indo fazer essa prova, porque eu sei que eu não vou passar. E eu não fui ver o gabarito quando saiu também. Porque eu não tinha o mínimo interesse de prestar design nessa universidade, mas eu prestei porque... Eu não lembro porque eu prestei. Quer dizer, eu prestei outra. Eu prestei, inclusive, ESPM em São Paulo. Que, no caso, eu passei, mas, bicho, aquilo lá é puta vida. Não é, e não é só a universidade. A universidade é o reajuste, é morar em São Paulo e o viver em São Paulo. Então, é uma junção de fatores que vale mais a pena você mudar de país. Sai o mesmo montante, praticamente, isso. Claro que de uma perspectiva estudando numa universidade cara, mesmo que de qualidade como a ESPN. Sim. Mas eu prestei... Quando eu prestei o Enem, cara, foi uma prova insuportável. E eu não gostei do Enem. Cara, eu acho que depois do segundo semestre do terceiro colegial, eu parei de me importar com prova. Eu fico um pouco tenso, mas eu não perco a minha vida por causa daquilo, sabe? Quando eu prestei a Unesp, eu fui muito na boa prestar a Unesp. E foi assim, o que eu sabia da Unesp, eu sabia. O que eu não sabia, eu não sabia. E foi assim na Unesp e na USP. Simplesmente. Eu só tava que... assim também, na segunda fase da Unesp. Mano, eu tô fazendo prova pra jornalismo. Eu precisava realmente responder questão por escrita de química. Sabe, é isso que é ridículo, sabe? Você junta aí, por exemplo, eu que sou da área do design, ou a gente que é da área do jornalismo, e a gente tem que, sabe? Uma coisa seria se fosse uma física básica. Eu acho até forçado, mas se fosse uma física básica, beleza. Ou uma matemática que envolveria economia básica. Eu acho que até seria beleza, eu acho que até seria uma matéria que deveria estar dentro das grades escolares. É uma matemática mais voltada para a economia, exatamente para criar essa educação financeira nas pessoas desde cedo. Mas isso foi uma coisa que eu sempre achei totalmente ridículo. Você tem que prestar uma prova que engloba ali 12 matérias e você tem que resolver. E que, cara, teve professor meu que não soube resolver a tempo uma questão. Então é realmente assim, você pega aquela questão de um certo darwinismo social, né? Mais voltado para educação, onde quem sabe vai fazer a prova e vai se dar bem, e quem não sabe não vai. Só que isso daí é desumano ao mesmo tempo, se você for pensar, porque... É, totalmente. Você vai pela sorte para começar, porque você tem 10 mil coisas para estudar. Se você estuda 5 mil, ainda fica faltando metade, você tem que dar sorte dessas 5 mil ser pelo menos 2/3 da sua prova para você conseguir bem. Coisa que por sorte, assim, eu consegui na minha prova. Porque quando eu prestei a Unesp, a USP nem tanto, boa parte daquilo foi algo que eu tinha estudado. Tipo, que eu tinha ido, que eu tinha procurado. E até mesmo a minha prova de aptidão, que foi no dia anterior eu tinha a prova de aptidão da Unesp, você tem que desenhar. Eles te dão dois materiais e você tem que fazer um desenho mais abstrato e o outro mais como eles querem. E foi um copo de plástico, né? Esse copo de plástico normal com canudo dentro. Um ou dois dias anteriores à prova, eu tinha desenhado um copo de plástico. Foi uma bela cagada. Inclusive, quando eu fiz essa prova, foi bem tipo... Tchau, velho. Então, umas provas assim, mais de aptidão, que eu acho que seria o melhor. E quando eu prestei a ESPN, inclusive, era só português, matemática básica, atualidades, inglês, história geral, se eu não me engano, ou tiro história. Então, eram só quatro que você... E a redação. E você foca. Você... É muito mais tranquilo. E você consegue Exatamente. Focar naquilo. E outra, são as áreas que a ESPN engloba, que era design, relações internacionais, e eu acho que são marketing e mais uma. É o que vai ser abordado na sua grade curricular. Sim. Pra que vai colocar química? Pra que você vai ter que saber mol ou lei de Lavoisier pra vida, sabe? Sim, você saber tudo isso é até bacana. Pra quem gosta de estudar, é um prato cheio. Só que realmente, a partir do momento que você consegue colocar o seu esforço num negócio que nem esse modelo português, pra mim funciona. Só que, assim, o principal problema que eu vejo no modelo de educação e vestibular brasileiro é deixar tudo pra uma prova só. Uma prova com duas fases. Só que, o que acontece? Eu lembro de eu ter escutado isso, eu cheguei a fazer uma rápida pesquisa, acabei não encontrando. Se eu estiver errado, peço já desculpas de antemão. Mas eu ouvi falar uma certa vez que no Uruguai, o sistema de vestibular que eles têm é um negócio continuado. Não é chegou no terceiro colegial, você faz a prova e pau no gato. Não, você faz, acho que é uma prova cada ano, de cada ano do ensino médio. Penso eu, lógico, né? Porque eu nunca participei, então não sei. Mas penso eu que é uma coisa um pouco mais tranquila, sabe? Você fazer um negócio por módulos. Aí depois, eu não sei como funciona a nota final e tal. Realmente, é uma pressão muito grande e eu acho que precisa ser revisto isso, sabe? Encontrar um meio termo que agrade todo mundo, sabe? Muitas das coisas que são ensinadas na escola também, olhando a gente hoje, como a gente já passou por isso, gera muito questionamento. Sabe, por exemplo, os professores de literatura que estão escutando isso nesse momento, eu peço perdão. Mas sabe, tem muita coisa de literatura que eu, pelo menos, não vejo como necessário e acaba sendo muito forçado, sabe? Você pegar uma criança de 15 anos e querer que ela entenda todas as fases do romantismo, todas as fases de não sei o que tem, sabe? É um negócio muito pesado. É um negócio que se você tá na faculdade para estudar aquilo, ok. Você optou por isso. E eu vejo isso como uma desestimulação de levar uma galera mais nova a ler, sabe? Eu, na escola que eu estudei, no ensino fundamental, a gente era muito estimulado à leitura com coisas que condiziam com a nossa idade. Então a gente lia muito livro infanto-juvenil, a gente lia o livro da Turma dos Tigres, que muita gente deve ter conhecido. Mas aí você chega no ensino médio, tudo aquela coisinha acabou, sabe? Você tem que ler Machado de Assis, você vai ter que ler o Dom Casmurro, você vai ter que saber se a Capitu traiu o Bentinho. E é muito pesado isso para a idade que a galera tem. Eles não têm uma maturidade para conseguir assimilar tanta coisa. O que acaba gerando uma pressão muito grande. Chato também, por exemplo. De todos os livros de vestibular que a galera pede, eu sou um safado e eu via resumo. O único livro que eu fui ler foi Capitães da Areia, que foi uma amiga minha que falou que era muito bom, e eu falei, ah, vamos ver qual que é. E eu tinha comprado o vestibular e não tinha lido. Eu fui ler depois, eu fiquei apaixonado por aquele livro. Então, sabe, a partir do momento que você consegue despertar esse interesse de uma forma espontânea, aí é bacana. A partir do momento que você impõe pra aquela galera aquilo, pra mim já não serve mais. É que a gente tem que levar também a completa discrepância, o completo abismo que existe no nível educacional de muita gente aqui no país, sabe? Porque tudo isso que você falou, Matheus, tem tanto a ver até com a falta de desinteresse do aluno, claro, mas também tem muito a ver com a falta de preparo da escola e a falta de preparo da educação particular, pública, enfim. Uma falta de cuidado em saber trabalhar bem o aluno para se preparar para um vestibular. Porque, porra, você vai lá, um aluno da rede pública de uma escola de periferia que não tem estrutura nenhuma para aprender, competir em pé de igualdade com alguém que teve super estrutura. Como uma prova para a faculdade de jornalismo que tem química. Que o cara que tem estrutura aprendeu e o cara que não tem estrutura não aprendeu porque o professor de química tava cagando pra ele. E eu falo isso por experiência própria, porque meu professor de química tava cagando pra ele e a minha escola nem era de periferia. Era no centro da cidade. Problema. Tipo, e é um problema. Tem uma amiga minha que ela tá fazendo veterinária agora. Tem coisas de biologia que ela só foi aprender na faculdade de veterinária, porque ela fez ensino público e realmente tem-se muito essa discrepância, sabe? Por mais que as pessoas queiram falar, ah, não sei o que tem, não tem diferença, bicho, tem um abismo tão grande entre escola pública e escola particular, que a galera que estuda em escola particular, lógico que não percebe, porque não tem essa convivência com a galera de escola pública. Hoje eu até entendo muito melhor do que eu entendia quando eu era mais novo a questão de cota. É uma discrepância tão grande que isso acaba dando um incentivo pra galera que não teve acesso ao estudo ter uma chance melhor de futuro. Lógico, fazer faculdade não necessariamente vai te garantir um futuro melhor, mas é um negócio que vale a pena você fazer, sabe? Você aprende tanta coisa na época de faculdade, e eu não falo só de conteúdo, eu falo de vivência mesmo, sabe? Você entra na faculdade de um jeito, você sai de um jeito totalmente diferente. Cara, esse negócio tem que ser aberto pra todo mundo que quisesse fazer, sabe? Se você restringir o estudo num país, é um negócio que é muito, sabe, né? Não sei explicar, sabe? É um negócio muito filha da puta. Então, aí você vai ver quem consegue entrar na pública, salvo várias exceções, eu repito, várias, não são poucas exceções, são várias exceções. Tem muita gente que vem da escola pública de periferia, sem estrutura nenhuma, que consegue estar numa universidade pública. Muitas vezes sem nem precisar de cota, tem esses casos. Mas o que você mais vê é realmente quem sempre teve a estrutura que consegue a universidade pública. E tem a gente que tem a estrutura, não conseguiu a universidade pública, mas tem a condição de pagar uma particular. Tem gente que não consegue nenhum nem outro. E gente muito competente que poderia estar fazendo muito trabalho e colaborar com o país. Uma coisa que eu queria trazer era que a gente falou de pública particular. Vocês acham que a faculdade ou a instituição que você escolhe, ela forma muito profissional? No mercado de trabalho, eles levam muito em consideração a faculdade que a pessoa faz? Se vocês têm alguma experiência disso? Hoje eu vejo essa discrepância um pouco menor, porque tem-se muito esse estigma de que faculdade particular acaba sendo meio nas coxas e faculdade pública é o top do negócio. Só que qual é o problema? Por exemplo, sem brincadeira, tem um amigo meu que ele começou a faculdade em 2011, no mesmo ano que eu. Ele fez, se eu não me engano, 2 anos da mesma faculdade que eu fiz, só que ele fazia biologia. Aí quando ele foi começar o terceiro ano da faculdade, que era o ano que ele ia se formar, ele pediu transferência para a Unesp. O menino, ele só foi se formar no fim do ano passado. Era para ele ter se formado em 2014, e ele não conseguiu isso por causa do tanto de greve que teve nesse meio tempo. Sabe, é uma coisa muito zoada em relação a isso. Os professores, lógico, eles têm direito de reivindicar coisas melhores para eles, tem, né? É óbvio isso. Só que a galera acaba ficando muito à mercê disso, sabe? É, você chegar na faculdade e não ter certeza de que vai ter aula ou não deve ser uma coisa muito ruim, sabe? O que é totalmente ao contrário da faculdade particular. Porque você vai chegar, você sabe que você vai ter aula e é aquele negócio. Você tá gastando uma grana alta naquilo, vai de cabeça. Se entrega o máximo que você puder. Porque na hora que você chegar no mercado de trabalho, os caras pouco vão ver se você fez faculdade A, B ou C, desde que você seja um cara competente. Eu vejo uma menina que fez jornalismo comigo, hoje ela é produtora de uma das afiliadas da Rede Globo. E ela fez a mesma faculdade que eu. Coisa que muita gente de Unesp, muita gente de USP não consegue. Porque o que vai valer mesmo é o profissional. Então é aquele negócio. Quem vai fazer a faculdade não é o professor. O professor ele vai te dar um encaminhamento para isso, para você fazer do jeito certo ou não. O que vai fazer valer a pena é você. Porque você tem a oportunidade de ou fazer lá os seus 4 anos porque o seu pai tá pagando, quer que você tenha uma faculdade, ou porque você quer mostrar o seu trabalho. Para você aí sim chegar no mercado de trabalho, olha, eu fiz essa faculdade, só que eu fiz isso. Então, eu acho que é isso, sabe? Hoje em dia o nome conta, mas eu acho que até mais indicação conta muito mais hoje em dia do que nome de faculdade. Mas ainda assim, se você não se der o valor pro que você tá fazendo, você não vai ser visto no mercado de trabalho. Então, mas um ponto sobre isso, essa questão da galera só fazer a universidade porque o pai quer, eu acho que é um dos pontos ruins da gente, às vezes, sair com 17 anos da escola e já entrar numa universidade, cara. Todo mundo sabe que quando a gente sai da escola, ali com 17, 18, você não tem um pensamento voltado para a universidade, porque é um universo completamente diferente. A universidade, ela tem um patamar tão mais relevante na sua vida, para aqueles que cursam, obviamente, que é um momento onde você praticamente tem que começar a se guiar de maneira profissional para ver da maneira que você vai sair. E às vezes tem muito moleque aí que cursa, por exemplo... A universidade são 3 anos aqui, por exemplo. Tem gente da minha sala que tá no segundo ano, mas que vive como se estivesse nos 12º. Então, sabe, você vê, você fica pensando, velho, daqui um ano isso daí vai estar no mercado de trabalho. Ou daqui 2 anos, daqui um ano, no caso que já tem licenciatura e nem precisa da pós-graduação para entrar. Então você vê que muita gente, às vezes guiada por esse imediatismo de você ter que sempre estar vivendo, fazendo alguma coisa, conquistando algo. Ah, eu entrei, nunca repeti de ano. Ah, eu passei logo de primeira para a universidade. Uhul, sou novinho. Nossa, você vai se formar tão novo. Nossa, etc. Vai sair tão cedo. Só que isso tem lá seus lados negativos, porque você não se permite, pelo menos eu vejo assim, não sei vocês, e gradativamente, praticamente tudo a mesma coisa. Você está numa sala de aula, você só começa a estudar matérias mais específicas, tem um tipo diferente de ambiente, um tipo diferente de cobrança, mas mesmo assim, cara, a sua mente demora para amadurecer naquilo. Eu posso dizer que eu entrei com 18 anos na universidade, e metade disso ainda, que eu fui realmente tomar noção da proporção que cursar uma universidade é, sendo que era para eu estar saindo da minha universidade agora, com 22. Cara, o que eu tô fazendo hoje não se compara nada ao que eu fazia. Ir pesquisar, realmente deitar naquilo, realmente me dedicar aos trabalhos, realmente entender, ler, pesquisar. Então você vê que o amadurecimento leva um tempo. E essa questão da gente ter que sair, já ter que escolher e já ter que cursar, é uma coisa negativa. Tem gente que vai pra cursinho, tem gente que pega aí pra fazer um ano sabático. A minha fala até bate um pouco com aquele jovem que falou que não é bom pra não entrar na universidade. E exatamente por conta disso. Isso é um fator que sempre tá aí, essa questão do imediatismo, da gente sempre ter que conseguir algo, como se a gente tivesse que provar socialmente, preocupado com o mercado de trabalho, preocupado em conquistar essa estabilidade financeira desde cedo, e pensando que com 27 anos já vai ser diretor, CEO de uma grande empresa aí na vida. E é complicado isso. Muitas vezes a gente entra na universidade para agradar pai, para fazer parte desse sistema mesmo. A gente retorna de novo em como o ensino básico, o ensino médio, ele é um pouco furado, ele é muito problemático. Não adianta nada o governo estar propondo reformas, ter aprovado reformas do ensino médio, sendo que nem o que a gente tem no momento está funcionando, sabe? Tem tantos outros problemas a serem cuidados com relação ao ensino público antes de se ter uma reforma como a que eles estão propondo. O problema é que o professor, os seus colegas, sua mãe, seu pai, seus parentes viram para você e falam... Você tem que fazer faculdade. Tipo, aí você pergunta, por quê? Ah, não sei. Você tem que fazer faculdade. Você tem que fazer um ensino acadêmico. Por que não me interessa? Por que não sei? Só tô repetindo o que todo mundo fala, que você tem que fazer um ensino superior assim que você termina o colegial, o ensino médio, enfim. E eu acho que falta isso. Falta... Não tem problema nenhum você sair do ensino médio e já entrar direto na faculdade. Eu conheço excelentes profissionais da área de comunicação que são assim, que saíram do ensino médio e entraram na faculdade. A Watana é um exemplo disso. Ela saiu do ensino médio, entrou na faculdade e ela mandou super bem. Ela é uma excelente profissional. Beijo, Botana. Mas eu acho que é a questão da pessoa ter esse pensamento condicionado do que significa um ensino superior. E aí vai a questão do pai, dos professores, dos colegas de sala, ajudar a pessoa a entender o que significa um ensino superior. Que se ele não tiver essa cabeça condicionada, quem vai condicionar a cabeça dele vai ser a vida quando ele perceber que tá só apanhando, tá só se fudendo na faculdade. Eu não tive essa noção. Quando eu fiz o meu vestibular na Unesp, assim, no meu último ano de ensino médio, eu não tinha essa noção. Eu só fui ter essa noção da importância do ensino superior quando eu comecei a trabalhar pra fazer a faculdade. Cerca de 80% do salário que eu recebia, dos 1.200 que eu recebia no meu antigo emprego, era pra pagar a minha faculdade. O antigo emprego que eu trabalhava das 10 da noite até as 7 da manhã e eu fazia faculdade das 7 da noite até as 10 da noite. Então, tipo, era faculdade emendada no trabalho. Eram 12 horas em pé sem parar. Então eu aprendi a dar essa importância pro ensino superior dessa forma. Eu acho que cada um vai encontrar a forma de dar essa importância pro ensino superior. A vida em si, mas eu acho que o ensino médio, a educação básica que a gente tem deveria já condicionar a gente a entender o que é fazer uma faculdade. Pra que fazer uma faculdade? E foi legal o que o João falou, que eu até trouxe isso pra pauta, porque no começo desse ano a gente teve o texto do o Henrique Souza, que ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele ingressou no curso de psicologia logo após terminar o ensino médio. Esse fim de 2017, começo de 2018, ele criou um bafafá, digamos assim, na internet, por conta de um texto dele falando que você não deveria fazer faculdade em 2018, que você deveria dar um ano sabático, um ano para se conhecer, pelo menos 6 meses, fazer um trabalho voluntário, começar a trabalhar em algum lugar, essas coisas, pra se conhecer, pra entender melhor os seus gostos. Pegando como parte tudo que a gente falou aqui, o que vocês pensam disso daí? Vocês acham que ele tem alguns pontos ou nem tanto assim? A gente tem que condenar, apontar um pouco o dedo pra ele e condenar um pouco essa não faça faculdade em 2018? Eu penso que cada caso é um caso, que nem a gente já debateu aqui. Tem galera que acaba o colegial e vai pra faculdade porque se sente pronto pra isso, e tem galera que acaba indo forçado. Então, assim, a partir do momento que você acha que vai dar conta, bicho, mete a cara, porque faculdade é uma experiência incrível. Só que você falar assim, ah, não faça a faculdade, tente se conhecer. Eu acho que vale a pena você se conhecer realmente, só que largar tudo pra fazer um ano sabático, assim, infelizmente não é todo mundo que consegue isso, não é todo mundo que tem um aporte financeiro, por exemplo, pra isso. Ah, vou fazer uma viagem de 6 meses, um mochilão, do caralho. Só que não é todo mundo que consegue fazer isso. Então eu acho que vale muito pesado o que você tá sentindo. Se você acha que dá, vai. Se você acha que não... É, eu concordo. Eu acho que essa questão financeira é o que mais influencia. Porém, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que o fator principal é a prova do vestibular. Você pode prestar uma Unesp, Fuvest, quando quer, quando bem entende? Acredito que sim, só pelo menos no mesmo período do ano, mas... Você só vai ter que ficar fazendo inscrição à torta direito. Porque, tipo, se for pensar... Vamos supor, terminei o terceiro e eu tenho dúvida. Isso não impede nada de eu, como ele mesmo fala, arranjar um emprego, pronto, e fazendo as coisas. Tenta arranjar um emprego exatamente para não ficar sendo unicamente sustentado pelo pai enquanto fica em casa e coçando o saco, né? Mas depende, claro, da finança de cada um. Porque, velho, se eu não tivesse certeza daquilo que eu queria, e eu vou dizer, assim, eu tinha 80% de certeza porque eu fiquei entre jornal, design, cheguei a pensar inclusive em educação física. Pois é, o que mais me atraía era o design. Mas eu acho que é bom, porque quando a pessoa não tem muito autoconhecimento, isso gera uma frustração lá na frente. Porque tem gente que às vezes tá no terceiro ano da faculdade e vê que não era bem aquilo que ela queria. Pode ser frustração por conta da universidade, sim, claro. Mas também por conta da pessoa não saber realmente qual é a área que atraía. Eu acho que durante os 2 anos que eu fiquei parado, foi por obrigação. Tipo, eu fui forçado a ficar parado 2 anos depois que eu terminei o ensino médio, que eu contei isso história aí, que vocês viram que eu fui um pouquinho azarado, né? Pra mim foi bom, sabe? Eu me pergunto até hoje como que eu estaria se eu tivesse realmente conseguido fazer psicologia em 2011, ou então se eu realmente tivesse passado em jornalismo na Unesp em 2010, quando eu me formei no ensino médio. Eu me pergunto como eu estaria. Provavelmente não teria junta cast, não teria junta 7, já contamos isso várias vezes, mas a gente se conheceu na faculdade. Eu entendo um pouco a visão dele, eu só acho que as pessoas encaram muito isso, o ano sabático, como o ano de vagabundagem, e a forma como ele traz o texto dele é muito imperativo, tipo, não faça faculdade em 2018, ponto. Não importa se você tá preparado pra isso, não faça. É a famosa questão de que a internet exclui que cada caso é um caso. Foi bem o que o Matheus falou, cada caso é um caso, e a gente não pode tomar o nosso universo como verdade. Pra mim deu certo eu ficar 2 anos sem estudar, sem fazer faculdade. Pra mim fez bem. Mas pra outra pessoa pode não fazer bem. Pode, a melhor coisa que ela pode fazer é sair do ensino médio e já entrar numa faculdade. Talvez pra alguém, veja pelos meus irmãos, eles fizeram a faculdade e pararam por aí, eles não fizeram uma pós, não fizeram outra coisa, mas pra eles tá bom sua faculdade. Então varia muito e a gente precisa levar isso em consideração também, incluindo se você é pai, mãe, professor que tá ouvindo esse podcast e ainda não tá xingando a gente nesse momento, pelo tanto de coisa que a gente já falou aqui, leva isso em consideração na hora que você vê seu filho ou seu aluno falando que tá querendo tirar um tempo livre ao invés de entrar numa faculdade, entrar no ensino superior logo de cara. Uhum. Vai bem dar uma sossegada, entender. Sim, e bem. E em vez de julgar a atitude que ele tá querendo tomar, senta com ele, troca uma ideia, vê o que tá passando pela cabeça dele, sabe? Às vezes é tão simples você parar pra escutar alguém, ver o que ela precisa, mas tem muita gente que acaba não fazendo isso, sabe? Tira 5 minutos do seu dia, troca uma ideia, toma um café, uma coca e vamos ver, sabe? Se ele achar que realmente é o melhor pra ele, apoie isso, mas explique o que ele vai estar perdendo por não seguir um outro caminho. E outra, isso daí bate muito. Eu concordo com vocês nisso. E é uma questão muito da criação e a filosofia de vida que seu pai ou sua mãe levam e como eles lidam com isso. E, inclusive, que não foi o meu caso, graças a Deus, mas, tipo, aqueles pais que falam, você vai prestar medicina, ou você vai prestar direito para depois fazer prova pra ser delegado. Isso daí é outra coisa que também muita gente às vezes tá cursando um curso, não porque quer, mas pra agradar a família, e depois a pessoa se forma e é um desses profissionais frustrados, que às vezes que faz as coisas, só que de qualquer jeito é uma frustração interna olhar e saber que você não queria aquilo. Pode haver casos de você futuramente gostar, mas imagina que eu queria ir pra designer, se ter falado isso. No fim, eu tenho que fazer medicina, só porque meu pai falou que se não fosse assim eu iria morar na rua. Então são várias situações de imensamente complicados. Também vale lembrar que, às vezes, um ensino superior ele é muito supervalorizado, sabe? Às vezes, você ter um técnico, algum curso, já é o suficiente pra você ser um bom profissional e ser bem sucedido. A gente fala da importância do ensino superior porque a gente passou por isso. Principalmente se você gosta de ouvir a gente por ter interesse em comunicação. Então a gente sabe que o superior é importante pra quem faz comunicação porque ele não se limita apenas a só aprender como que faz um lead, como que faz o primeiro parágrafo de uma notícia. Vale lembrar que é bom você privilegiar ou buscar instituições que incentivam bastante a pesquisa. Uma iniciação científica, um Ciência Sem Fronteiras, se é que ainda existe, eu não sei se existe ainda. Projeto Rondon também é uma coisa bem bacana. Curso de extensão, uma coisa que vai você fazer aprender muita coisa. Então, é interessante você tá querendo iniciar um curso superior, buscar essas instituições que oferecem algo além da aula de segunda a sexta. É bacana se ter aula só de segunda a sexta, é ótimo também. Mas é legal se a sua universidade, se a instituição oferece alguma coisa a mais. Às vezes oferece muita coisa legal e você nem sabe, que só vai na aula de segunda a sexta. Exatamente, é por isso que eu digo que às vezes demora pra você conseguir ter uma... se dar bem, vou usar esse termo. Porque quando você entra, dependendo do seu pensamento, você é um molecão, cara. Você não tá ligado em ir pra universidade, pegar teu livro lá, ler, se informar, ficar ciente de projeto de extensão, iniciar alguma coisa, tentar fazer parte de outra coisa, porque às vezes você tá naquele conforto. Então, isso são são pontos negativos que eu vejo às vezes, de você entrar logo desde cedo na universidade. E uma coisa depois é o tempo perdido. Você pode às vezes chegar no último ano e falar, putz, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse buscado isso antes. E depois o tempo já acabou, né, amigão? Você tem uma ideia de como essa questão de entrar direto numa faculdade depois do ensino médio é complicado, porque às vezes a gente nem tem a cabeça amadurecida pra isso. No meu primeiro ano de faculdade, teve duas pessoas na minha sala que o professor botou elas pra fora da sala de aula porque eu tava conversando. Isso numa faculdade, mano. Parece coisa de classe. É, isso você acontece. Faz no ensino médio, acontece, no fundamental, na quarta série, não com... Vai falar isso. É a questão da maturidade. Então, recomendamos o Não Faça Faculdade em 2018 ou não recomendamos? Eu acho que tem que fazer faculdade. Quem acha que tá apto pra isso, quem acha que tem maturidade, quem tem a certeza. E caso entre, que tente tirar maior proveito disso. O último ponto que eu queria trazer é que ano passado saiu uma discussão bastante interessante, bastante vital, até porque eu tenho um pouco de experiência com isso, experiência de vivência com isso, que de acordo com dados de uma pesquisa em 2016, tá um pouco desatualizado esses números, mas ainda assim eles são bem alarmantes, porque ano passado aconteceram casos semelhantes, incluindo o suicídio de universitários por conta do desgaste psicológico que o ensino superior causa nas pessoas. Segundo dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, 30% dos alunos de graduação procuraram atendimento psicológico nos últimos dois anos, nos anos que antecederam essa pesquisa, em 2014 e 2015. 30% desses alunos. E essa mesma pesquisa revelou que 10% fazem uso de algum medicamento psiquiátrico por conta do desgaste mental causado pelo ensino superior. Antes da gente debater um pouco, eu vou partilhar um pouco rapidamente a minha história, que eu já fui um desses 10% que já usou medicamento. Eu fiquei praticamente o ano inteiro de 2015 tomando calmante por conta de um ataque de pânico que eu tive. Não chega a ser um ataque de pânico, enfim. Mas o que acontecia? Eu entrava na faculdade 19 horas, 7 horas da noite, saía às 10 horas e ia trabalhar. Das 10 da noite, 10h40, que eu entrava mais ou menos, até às 7 da manhã. Dormia o período da manhã, à tarde eu acordava para fazer trabalhos e 4 horas da tarde eu já estava me preparando para ir para a faculdade, que eu dependia de transporte para levar, então eu tinha que fazer essa rotina todos os dias de segunda a sexta. Levando em consideração que o meu trabalho fazia plantão, era de segunda a segunda, eu tinha uma folga por semana, então até em feriados eu estava trabalhando nesse horário de madrugada, então eu não tinha descanso. E aí chegou uma hora que esse desgaste da faculdade e do serviço cobrou. Teve um dia que eu comecei a ficar com falta de ar, comecei a ficar com dor no peito, e eu fui parar no pronto-socorro por causa disso. No fim, eu fiquei 2 dias sem aparecer na faculdade, sem aparecer no meu trabalho, por conta disso, me recuperando disso daí. E depois, nos 6 meses seguintes, quase um ano seguinte, eu fiquei tomando calmante pra ajudar a dar uma amenizada na minha situação. É um caso simples, em vista dos casos que a gente já ouviu de tentativas de suicídio ou suicídios realmente efetivos que aconteceram nos últimos anos por conta do desgaste da faculdade, do ensino superior. E aí eu queria saber de vocês, vocês acham que um problema que a gente tem que deixar bem claro aqui é que as instituições de ensino superior, elas promovem um ambiente tóxico para os alunos? Elas acabam sendo muitas vezes a culpada por esses casos de cansaço mental que muitos alunos têm, por conta da cobrança de trabalhos e sabendo que esses alunos ainda assim têm uma vida, têm um trabalho para fazer, têm famílias para cuidar e ainda assim precisam se dedicar a uma demanda muito grande de trabalhos. Vocês acham que a faculdade, ela deveria repensar alguns métodos que ela tem, porque ela está criando profissionais doentes ao invés de bons profissionais? Cara, é complicado falar isso. É que assim, é meio que sim e meio que não. Porque a faculdade, ela vai começar a te mostrar como o mundo é de verdade. É um negócio que não é fácil. Você vai ter que ralar para fazer seus trabalhos e tal. Só que ao mesmo tempo, tem uma galera que acaba se pressionando muito além do necessário, sabe? Isso que é um problema, esse excesso de cobrança que parte ou dela ou parte de alguém, dos pais, ou pressão da sociedade, enfim. Então, às vezes a galera parece que o perfeito não é o suficiente, tem que ser um perfeito mais um. E isso acaba gerando todo um excesso de preciosismo, acaba gerando uma pressão muito maior do que poderia ter. Então, eu acho que acaba sendo um meio termo nesse quesito, entre aspas, de culpa. É lógico que a faculdade tem que cobrar. Só que a partir do momento que ela está cobrando, tem que saber o tanto que ela está cobrando, e se vê que está passando do limite, aí eu acho que é bacana você ter até a própria faculdade disponibilizar um acompanhamento para o aluno, sabe? Porque coisinhas assim, o professor, por mais que ele tenha um bizilhão de alunos dentro da sala de aula, naquele período de tempo que você passa com ele, às vezes mais de um semestre, porque às vezes é o mesmo professor dando diversas disciplinas, você acaba conhecendo. Então, o professor vê que você não está de um jeito normal que você estaria, ou acaba isso acaba se refletindo no seu desempenho, no trabalho. Ele percebe que tem um negócio difícil, então... Difícil não, diferente. Então, cabe a ele também falar, ó, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, e tentar achar esse diálogo. Ele ser aquele porto seguro, tanto para aluno quanto para a instituição que ele representa. Eu, pelo menos, assim, pela experiência que eu tive, eu senti que o meu ataque de pânico, seja lá o que aconteceu comigo, é a minha fadiga mental, né, que falam. Enfim, isso. Essa minha crise de fadiga mental foi mais por conta dessa rotina dobrada que eu fazia, do que realmente com uma cobrança excessiva da faculdade. Lógico, eu me cobrava muito. Na verdade, eu era um aluno meio que desleixado. Eu tinha notas boas, eu fazia tudo o que tinha que fazer, meus trabalhos eram bons, os professores gostavam de mim, mas eu não me dedicava 100%, não era obcecado por... Minha nossa, tem texto de análise do discurso pra pegar na barraquinha de Xerox, é um texto de 40 páginas pra você ler pra amanhã. Eu não fazia isso. Eu me contentava apenas com o que eu assistia na sala de aula. Mas nesse caso aí, era um fim de semestre que tinham trabalhos que eu tava empolgado e preocupado em fazer. Então eu me cobrei demais pra dar continuidade a esses trabalhos, pra fazer eles. Ainda tinha esses trabalhos que saía, projeto de extensão que eu fazia, mais o trabalho, meu emprego, então juntou isso e aí deu esse caso de fadiga mental. Mas no caso do meu curso, eu não sentia tanto assim professores cobrando, porque existem casos de professores que, por questões ideológicas, qualquer questão, enfim. Mas tem professores, tem casos de professores que realmente perseguem e assediam alunos pra fazer aqueles alunos quebrar. Acontece isso no ensino superior. Vocês acreditam que não acontece muito. Porque o que mais tem em professores do ensino superior é ego inflado. Do tipo de... Então, já aconteceu de professor ficar meio pistola porque eu discordei, de uma professora ficar meio pistola comigo porque eu discordei dela com relação a um tópico da... uma opinião que ela deu sobre o tema que a gente estava estudando. Eu não lembro os detalhezinhos e foi aquela... Sabe aquela pistolagem bem velada, assim? Você percebe que ela ficou incomodada com eu ter discordado dela, mas ela não transpareceu tanto assim? Aquele shadezinho, tipo... indiretinha, mas acontece realmente professor assediar aluno pra fazer aluno quebrar mentalmente, pra fazer aluno ficar mal. Acontece isso. Orientador de TCC, orientador de tese de mestrado, de doutorado, acontece isso. Não vá achando que não acontece. Com a gente não aconteceu. Comigo não aconteceu isso. Mas uma coisa que eu vi... com o Matheus, acredito, com o João também não. Mas uma coisa que acontece e que eu percebo, ao menos no curso de comunicação e como a gente passeava um pouco sobre também... com a turma de relações públicas e de publicidade, a gente notava que era um ambiente muito competitivo. Se for para apontar um ponto tóxico do curso que eu fiz, era perceber que era um ambiente muito competitivo. Os professores, às vezes, forçavam um pouco essa competitividade entre os alunos, principalmente por conta de uma pressão pra gente ter projeto inscrito em congresso, pra gente ganhar exposição, pra universidade se aproveitar dessa exposição, é lógico. Vide meu negócio do Futura, que a universidade ficou mais feliz que eu com o negócio do Futura, que eu participei. Exposição, né? Exposição pra eles, pra mim, foda-se. Sim. Essa exposição pra eles. Um ambiente tóxico que eu percebo no curso que eu fiz é essa questão da competitividade em excesso. que pode fazer mal pra psique de muita gente. O meu caso que eu contei não tem nada a ver com isso, mas eu percebi isso ao longo do tempo. Eu não quebrei por conta disso, mas eu percebi que isso acontece. Você também reparou isso, Matheus? Cara, eu acho que era mais uma competitividade que a galera mesmo criava, mesmo sem ter necessidade, sabe? De querer mostrar que, eu sou melhor que não sei quem, eu faço mais bonito, porque o meu lápis ele é mais colorido e por aí vai. Não sei, era uma coisa que alguma galera tinha uma pira, só que não tinha nada. Isso existe, cara. Eu fiz um curso de manutenção de notebook. E um dia, o professor, ele tava falando o passo a passo, né, de como é que fazia uma coisa. Eu não lembro agora o quê. E eu me perdi um pouco. Ele tava falando, eu tava escrevendo. Eu virei pro lado e tinha um senhor, que devia ser uns 30 e poucos anos mais velho do que eu. Eu perguntei, eu posso copiar? Eu não ouvi. Ele, não, você acha que eu vou deixar você copiar? Eu fiquei sem reação. Porque, tipo, porra, o cara tá... Qual que é a desse cara de eu não poder tirar uma nota só? Tinha uma competitividade na prova, no exercício, que nem era exercício, no curso de notebook, pô. Então é uma mente muito fechada, sabe? Isso daí, infelizmente, é triste. Tem professor, sim, que se gaba, que... Eu já tive professora atualmente que dizia que a gente poderia reclamar que na universidade ela tem as costas largas. Então é aquele professor lá que acha que ele pode fazer o que quiser que ninguém vai mexer com ele. O que é uma... não é um termo que eu gosto nem utilizo muito, mas que é uma elitização. Eu não sei se esse termo cabe bem, elitização. Mas a pessoa se acha no poder quando ela tá ali pra ensinar, não pra ter costa larga ou qualquer coisa. A universidade anda com ou sem aquela pessoa. Tirou ela, tem um monte de gente capaz de ensinar também. Eu lembro de um caso que aconteceu no meu primeiro ano do curso. Era aula de introdução ao jornalismo. Era uma aula super introdutória. Afinal, introdução ao jornalismo. A professora dessa disciplina, ela falou, dividiu a turma em grupos e falou, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre os meios de comunicação. Rádio, TV, internet, impresso, revista, enfim. Coisa básica, semináriozinho de apresentar. Só pra ajudar a galera a se soltar e se conhecer melhor. E teve o grupo de televisão que ele decidiu fazer uma... tipo uma apresentação, gravar na TV acadêmica da universidade e passar pra todo mundo assistir. Chegou o dia da apresentação, eles fizeram tudo, não era meu grupo, eu tava no grupo de rádio. Curiosamente, quando chegou a minha apresentação, eu falei sobre podcasts. Quando chegou a apresentação do grupo de TV, o vídeo que eles produziram não funcionou e a professora simplesmente surtou e falou que ele ia descontar ponto deles por causa disso, que onde já se viu eles não terem um plano B caso não funcionassem, fez o escândalo na frente da sala inteira e depois em particular com o grupo, super criticou eles. Eu sei que teve gente que saiu chorando de lá. Hoje, depois de 10 anos, eu concordo em partes com a professora que realmente eles deveriam ter tido um plano B. A gente precisa ter um plano B caso uma apresentação não dê certo, mas isso faz um mal pra pessoa. Tipo, no primeiro ano de faculdade, tem que lidar com esse tipo de atitude vindo de professor, alguém que deveria dar apoio pra você. E aí nos leva para um novo quadro aqui do nosso podcast que a gente tá querendo implantar em 2018, que é a pergunta da semana. No fim de cada debate que a gente tem da pauta principal, nós vamos deixar uma pergunta e você manda um e-mail pra gente pro juntacast@gmail.com ou comenta nos comentários do post ou no comentário do SoundCloud, que é uma pergunta relacionada ao programa de hoje. A gente vai ler as respostas do público no JuntaCast seguinte e comentar um pouco sobre elas, mas enfim, é a nossa faixa de comentários. E a pergunta da semana é, o que você acha que as universidades e o ensino superior brasileiro precisa melhorar? Então manda aí pra gente pra juntacast@gmail.com ou nas nossas redes sociais, manda sua resposta, sejam gentis, claro, mas manda aí o que você acredita que o ensino superior do Brasil precisa fazer pra melhorar, em que pontos ele precisa melhorar, por que ele precisa melhorar, ou será que tá bom do jeito que tá? Manda pra gente, a gente vai gostar de ver as suas respostas e a gente vai ler e comentar sobre elas no próximo JuntaCast, mas agora vamos pro Fale Bem, Fale Mal? Vambora. Fale Bem, Fale Mal é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. João, vai falar bem ou vai falar mal? Vou começar falando bem, vou falar bem de Overwatch, que foi um jogo que eu adquiri na promoção. Muito bom, Overwatch é um jogo ótimo, primeira pessoa, long primeira pessoa, sei que é meio errado falar isso, mas é. Então, só com os personagens mais interessantes. Você é ruim igual no Battlefront 2 ou é impossível? Não. Eu jogo bem, Ninguém precisa saber. A gente deixa linkado depois, Matheus, o vídeo do canal dele em que ele toma um coça no Battlefront 2. Olha, no Battlefront 2 a situação foi a seguinte, eu ainda tava aprendendo a jogar. Vocês podem ver que eu acho que depois do próximo vídeo que eu fiz de Battlefront, eu já dei umas kills da hora ali. Saudades desse jogo, inclusive. Aí vai ver o intervalo de tempo entre o vídeo que ele tomou o coça e o vídeo que ele mandou bem. Tem uns 2 meses que ele levou pra praticar pra ficar bom. Pô, pior é que nem deu, porque foi quando saiu a demo, né? E depois que saiu a demo ficou aberta sexta, sábado e domingo só. Depois nunca mais joguei. Eu vou fazer um Fale Bem, que é 2 em 1, plus recomendação de conteúdo do blog. Primeiro, Fale Bem, que é rapidinho, que é a série 911 da Fox, criação do Ryan Murphy, que conta o dia a dia dos socorristas emergenciais de Los Angeles. Tá uma série bastante legal, eu vi, até o momento dessa gravação, eu vi apenas o primeiro episódio, mas eu achei que ela tem um potencial legal. Ryan Murphy, ele gosta de brincar com os clichês do gênero, então ele vai conseguir fazer umas coisas diferentes com a série e não vai ser só aquela série de policial e médico do caso da semana, sabe? Eu acho que vai ser alguma coisa mais diferente. E a outra recomendação é o game 911 Operator, que é um simulador de atendimento de emergência. Você tá na sua cabine de atendimento e aí você precisa atender as ligações de emergência e despachar viaturas da polícia, do bombeiro ou dos paramédicos para diversas localidades da cidade. O bacana desse jogo é que eles utilizam casos reais, chamadas reais, não a voz real, dublado, lógico, mas eles se inspiraram em casos reais. E os mapas em que você joga, eles são baixados automaticamente, eles são mapas reais, eles são baixados. Inclusive, se você quiser, você pode jogar no mapa da sua cidade. Tipo, ele mostra lá a localização, fala: ah, localizamos que você está em tal cidade, gostaria de jogar nela? Que da hora. É, muito legal. Tem ele Mineiros tem... do Tietê? Tem o pronto-socorro, só que ele vai mandar você pra Jaú. É, então, o meu apareceu que eu tô em Presidente Prudente. Tá quase. É o... É, mas... só do outro lado do estado. O bacana é que ele tem pra PC, pra Xbox One, pra Android e pra iOS. Tá R$25, mais ou menos. Fica a recomendação, que é muito bacana em um jogo. E tem texto desses dois no blog. Do 911, a série da Fox, e do 911 Operator, que é o game de simulação. Matheus, tu vai falar bem ou vai falar mal? Pra começar o ano bem, eu vou começar falando bem de um filme que no original ele se chama Coco, mas no traduzido ele é o Viva, a Vida é uma Festa, que é o filme novo da Disney Pixar, que tá no cinema. É um filme fantástico, vale muito a pena vocês assistirem, que ele conta a história do Miguel, que é um menino de 12 anos que quer ser músico, mas ele enfrenta a resistência da família, e por conta disso acontece muita coisa. É um filme incrível, ele é tocante, no final eu chorei, e tem crítica no site, então vale a pena vocês conferirem, porque é Pixar, dificilmente eles vão errar a mão, mas dessa vez eles acertaram muito. Inclusive um beijo pra Bic Miller, que compartilhou o nosso texto no Twitter dela. Então não percam mais tempo, vão ao cinema assistir esse filme, que ele é fantástico. Literalmente tocante, né? Nosso primeiro podcast de 2018 tá feito! Se você quer continuar tendo mais conteúdos do Junta 7, assina o feed, acompanha a gente no SoundCloud ou então pelo Podflix e o Tuner. E se acompanhar a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, fala que a gente é lindo, maravilhoso e sensacional, que a gente fica feliz. Sugestões e críticas e ideias de temas para podcast para juntacast@gmail.com. Acompanha a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, que sempre tem coisa bacana por lá. E é lógico, pelo junta7.com.br. Sempre bom lembrar que previsão de estreia do Cineclube Junta 7 para fevereiro. Vai demorar um pouquinho mais pro Cineclube Junta 7 chegar, mas ele chega. Calma, ele chega. A gente já até escolheu os filmes. Ele chega, um dia chega. Tá chegando. Tá chegando. Quando você menos esperar, pá, Cineclube Junta 7. Vai ter a notificação lá, saltando assim. João, sempre uma honra a sua presença aqui com a gente. A presença é toda minha. O prazer é todo meu, mano. Obrigado aí pelo papo, muito bom. Matheus, é nóis. É nóis, galera. Valeu quem escutou até aqui. Um feliz 2018 pra gente, que tenhamos muitos JuntaCasts ao longo do ano. É isso aí. Eu sou o Lucas Cabreiro, que a força esteja com vocês e tchau, tchau, tchau. Façam faculdade em 2018, não façam...